O meu lar sem igual, além das profundas mansões do céu. Sonho com o lar glorioso, onde os salvos em gozo cantarão no coral. Com a terra tranquila, onde os anjos em fila voam em volta do trono de Deus. E assim vou sonhando, aguardando este dia, onde com alegria, certeza tenho eu de que não será um sonho, não, não, não será um sonho, será real, bem real, será. Mas não será um sonho, não, não será um sonho. Verei Jesus, meu Jesus, neste lar. Cidade adornada por Deus, além das profundas mansões do céu. Sonho com os crentes antigos e os diversos amigos que já foram pra lá. Sonho e vejo distante, pelos olhos da fé, exércitos santos louvando a Deus. E assim vou sonhando, aguardando este dia, onde com alegria, certeza